Esta é a ZYD 836, a Rádio Cultura Municipal de Amparo FM, operando em 102,9 MHz, canal educativo da Prefeitura Municipal de Amparo. Transmissor no Parque Adalgiso Batoni, estúdios na Rua José Alves de Godói, 101, Praça Padua Salles, Amparo. Telefone 19-3807-8800.